Bom dia, Quaraí. Só quem viu com os olhos de um guri sabe o que eu vi. E gosto da simplicidade dessa cidade e também do lugar em que vivo e que é a minha casa. Mas eis que na solidão e no silêncio desse lugar, algo começa a acontecer. O silêncio agora é voz, e essa voz chama, e é um chamado a fazer. Ser humano que sou, faço de conta que não escuto, mas vocação, voz que chama, é persistente, perseverante, repetitiva, e chama uma, duas, três, mil vezes. E aí não é mais possível ignorá-la. Então é preciso ouvir, e essa voz se revela e nos diz: Deus nos deu tudo o que precisamos para ser feliz, e parece que não temos a capacidade de enxergar o que temos, mas isso Deus também nos deu. E então o que temos de fazer é arregaçar as mangas e trabalhar, aceitar que as limitações nós as criamos. E que se há um grande trabalho a fazer, temos que fazê-lo. O trabalho do povo é escolher homens e mulheres que devem trabalhar por 4 anos. Eles vão ser nossos empregados, serão servos do povo e vão ganhar bem. Terão regalias que vocês, como patrões, não têm. Escolher nossos dirigentes é algo sublime. O desencanto por nossos políticos tem culpado, sim, e é só pegar um espelho e olhar para si mesmo. O amarelo é a cor da terra e do centro, o símbolo do que é autêntico e digno de confiança. 10012 é voluntários na política. Esse é o número da sorte e da alegria. 10012. Marquito, seja também voluntário. Vote, voluntários na política. Temos uma boa taça. Queremos dividir com vocês.